amor. Estou tão sozinha, não consigo encontrar nada que me faça sentir melhor. Só o sonho vive na memória daquele tempo feliz, tempo que você me quis e me amou. Você me roubou um beijo, eu que fui para a prisão. O amor trancou a chave no seu coração. Ai, abre coração, vem me fazer feliz. Ai, abre coração, vem me fazer feliz. Aquele tempo feliz, tempo que você me quis e me amou.